seu dono tem paixão e também chora. Quanta gente por amor está sofrendo, igual a eu, suspirando toda hora. Chora a viola apaixonada, e o seu dono tem paixão e também chora. Quanta gente por amor está sofrendo, igual a eu, suspirando toda hora. Pra onde foi a mulher que mais eu amo? Pode estar perto ou será que está distante? Meu Deus do céu, não existe dor maior do que a distância que separa dois amantes. Onde andará paixão da minha vida? Será que canta ou será que está chorando? Se nessa hora ela estiver me ouvindo, perdão, querida, se lhe maltrato cantando. Chora, quanta gente por amor está sofrendo, igual a eu, suspirando toda hora. Chora, viola apaixonada, e o seu dono tem paixão e também chora. Quanta gente por amor está sofrendo, igual a eu, suspirando toda hora. Tenho certeza que ela nunca esquece aquelas horas tão belas. O nosso mundo pequenino foi tão lindo, quatro paredes, uma porta e uma janela. Fomos felizes num pedacinho de mundo, só o silêncio estava de sentinela. Aquele beijo que durou 15 minutos, depois meu braço foi o travesseiro dela. Chora, viola apaixonada, e o seu dono tem paixão e também chora. Quanta gente por amor está sofrendo, igual a eu, suspirando toda hora. Igual a eu, suspirando toda hora. Igual a eu, suspirando toda hora.